vida. Mãe, tu me deste guarida, mãe, tu encheste de flores o caminho da minha vida. Eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe. Que Jesus te abençoe e te faça feliz. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Que Jesus te abençoe e te faça feliz. Canção que eu fiz só para ti, mãezinha do meu coração. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Que Jesus te abençoe e faça feliz. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, mamãe. Que Jesus te abençoe e te faça feliz. E te faça feliz. E te faça feliz.